Mais um Sense Wave começando aqui na Sense, tudo bem? Sense Wave de hoje, edição terceira da primeira temporada. Muita coisa boa, hein? Lembrando que também tem o Wave Cards aqui na Sense. Do meio pro final a gente vai soltar o Wave Cards. Sense Wave um pouquinho diferente. É, a gente agora tem as duas músicas, a gente solta os blocos de duas músicas e logo na sequência a gente faz o desanúncio. Conversa um pouquinho com vocês. Entre essas conversas vai ter, claro, o Ricardo Marques do Wave Cards falando com vocês. Vai ter abraços para quem manda mensagem. E vai ter uma música hoje indicada pelo Cacate, do programa do Cacate. Programa que vai ao ar, ao vivo, todos os domingos, às 17 horas. Então, fica por aí que ele indicou uma música pro Sense Wave. Para começar esse Sense Wave de hoje, edição 3 da primeira temporada, a gente reuniu um setlist muito bacana. Tá assim, demais. Essa primeira música acho que vocês conhecem mais pela voz do Coolio, né? Aquela famosa Gangsta's Paradise. E a gente vai tocar a versão original, Pastime Paradise, do Stevie Wonder. Tem uma coisa que é muito difícil você ouvir também em outras rádios, em outros podcasts. É a segunda música, uma raridade. Então esse primeiro bloco a gente abre com o Pastime Paradise. E é a segunda, essa surpresa. Daqui a pouquinho eu volto, até já. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. Keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace, relations, consolation, integration. Verification of revelation, acclamation for salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our life. É a Bridget McWilliams aqui no Sainswave. Raridade essa música. Ela que é de Chicago. Essa música é de 1994. E essa versão é a Extend on Top Remix. Antes teve maravilhosa, muito bacana, a versão original de Gangsta's Paradise, Pastime Paradise, com o Stevie Wonder, que é essa música de 1976, e é um álbum chamado Songs in the Key of Life. É o álbum que o Elton John diz que ele considera o melhor já feito. É muito bom mesmo esse álbum, eu já ouvi algumas coisas. Bom, para continuar nessa vibe da Bridget McWilliams, a gente vai dar seguimento direto ao programa, não sem antes fazer um jabá pro nosso amigo Rodrigo. Sim, Rodrigo vai estrear um programa novo na Sense. Agora na quinta-feira às 21h30 é o Data Music com Rouba Caravieri. Essa é uma viagem, hein? Programa muito bom. Então, fica por aí. Um abraço pro Rodrigo. Abraço pro Cairo também. O Libraries Open segue em férias. Mas a gente não, a gente tá, segue ao vivo aqui. E depois, daqui a pouquinho, vocês vão saber qual foi a música que o Kaká te indicou pro Sense Wave. Não sei, e agora sim, claro. É surpresa pra vocês a música do Kaká. A gente vai ouvir agora, pra continuar a vibe da Bridge McWilliams, a Madonna, What It Feels Like for a Girl. Tá ok? Até já! Feel then I'll wear you for the night. Colors fading, frayed at the sight. O som do Bombay Bicycle Club é demais essa música. Luna. De 2014 essa música. Ela é bacana demais do álbum. Deixa eu pegar aqui pra dar o serviço certinho. Do álbum. Tá aqui. So Long, See You Tomorrow de 2014. O Bombay Bicycle Club, que é britânica, de Londres. E antes a gente teve Madonna, What It Feels Like For A Girl. A gente tá mais acostumado a tocar a versão do Paul Oakenfold dessa música no Sense Mix, né? Mas essa versão original, ela casa bem com o Sense Wave também. Queria conversar com você agora, tá relaxando? Tá ouvindo nas reprises? Vale a pena você ouvir no ao vivo também. O ao vivo é toda segunda, às 23 horas, e daqui a pouquinho vai entrar o tarô com o Rick Marques, com o Ricardo Marques, dentro do Sense Wave, Wave Cards. Bacana, quadro novo e muito bom. Bom, só para eu falar o ano da música da Madonna, 2000. E agora a gente continua. Segue com Sense Wave. E eu fiquei de falar qual era a música que o Cacate, do programa do Cacate, que vai ao ar todo domingo às 17 horas. Muito engraçado o programa dele. O Cacate é um cara muito bacana. Manja bastante de música. Ele indicou pro Sense Wave. Abraço pro Cacate. Cacate, sem palavras, sempre ajudando. Ele indicou pro Sense Wave Oliver Shunt e Friends, com Four Circles of Life, aqui no Sense Wave. Sense Wave. a gente vai ter que tirar o Oliver Shunt aqui. É, peço desculpas a todos. É, não dá pra rolar, não. É, desculpa, Kakati. Depois eu vou conversar com ele a respeito dessa música. Segue o Sense Wave com BW Age aqui na Sense. Sense Wave e o som do BW Rage com Stop, a versão do Nathan Wilkins e Midnight Mike. Antes a gente teve uma interrupção no Oliver Shunt, no Full Circles of Life, por quê? É, obviamente o Kakati não sabia e eu também não, e eu fui pesquisar para dar a ficha para vocês, e o Oliver Shunt, na realidade, ele é um alemão. Um alemão chamado... Ah, tá aqui, é meio difícil de falar. Ulrich Schulz. Ulrich Schulz. Então, bom, acontece que esse alemão, ele foi procurado por vários anos pela polícia alemã e foi condenado pela justiça por abuso sexual de menores. Então, realmente, é algo com o qual a gente não pode se calar, né? Então, até bom que fica o registro, né? É, a gente tinha recebido algumas mensagens. É, a ouvinte Paula, de São Paulo mesmo, interior de São Paulo, a Batatais, ela tinha dado uma lista para nós. Agradeço a Paula. Paula, muito obrigado. Bom saber que você curte o programa. Ela tinha dado uma lista para nós de músicas, de artistas para nós tocarmos no Sense Wave. E se eu não me engano, constava o Oliver Shunt nessa lista. Bom, já fica a dica para Paula. E a dica para outras pessoas que gostam do estilo dele, que é bem legal. Já passei a dica para o Cacate, ele agradeceu, pediu desculpas. Ele realmente não sabia. Então já fica a dica para passar meio longe do Oliver Shunt. Porque, por mais que as músicas sejam bacanas, sempre tem um motivo por trás da gente não tocar, né? Mesma coisa que ao longo da programação nós não tocamos aquele que é escrotão também, Gary Glitter, pelo mesmo motivo. Inclusive, se você tiver... A gente pesquisa bastante, eu e o Cairo, que a gente que faz uma parte da curadoria da Sense, e todos os outros colaboradores da Sense. Se vocês tiverem aí alguma coisa meio polêmica desse tipo sobre algum artista que nós tocamos, a gente agradece e vai jogar na pauta, tá ok? Bom, como eu falei, agora a gente faz uma pausa pro Ricardo Marques e o fantástico Sense Cards e Wave Cards, desculpa. Wave Cards. E a gente volta depois com mais música. E depois do Sense Wave, claro, vem a Priscila Armani com o que assistir. Então fiquem com o Rick e daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, aqui é o Ricardo Marques e esse é mais um Wave Cards. Como a carta de hoje, eu trago pra gente o Eremita. O Eremita, ele é a carta número 9 do tarô, e quando a gente trabalha com esses sistemas simbólicos, me parece sempre muito importante encontrar significados, símbolos e sentidos o mais holistas possíveis, porque não é à toa que esses sistemas conversam entre si. Assim, sendo a carta número 9, o Eremita, ele trata de assuntos humanos, sempre no sentido de alguma evolução, alguma barreira que vai ser ultrapassada. Mas nesse caso, são barreiras internas. O Eremita é uma figura que, pela palavra, a gente sempre pensa em alguém que se isola e que anda sozinho e que faz alguma jornada. E é um pouco por aí, sim. O Eremita é uma carta que fala sobre agir sozinho. Ele comenta também sobre a solidão necessária que nós temos que buscar em certos momentos onde nós nos encontramos muito invadidos pelos outros. Um excesso de opinião alheia que nos aflige, uma ansiedade desencadeada por talvez um medo de rejeição. O Eremita fala de tudo isso. Ele recomenda que esse tipo de orientação só vai ser possível alcançar agindo sozinho, buscando sabedoria dentro de si. E tudo isso é algo que leva tempo. É um processo muito lento, mas extremamente recompensador depois. Assim, paciência é um elemento que se faz muito necessário nesse momento. Para quem também está ouvindo essa mensagem, ele é um sinal de chegada de aposentadoria. Se você se enquadra nessa leitura da carta, ele traz esse traço benéfico como um momento de realmente receber a aposentadoria e receber ela de uma maneira correta. Porque o eremita, ele fala sobre um tempo que será necessário, um tempo que vai existir, mas que você tem que usar. E é um tempo completamente relacionado com o seu passado. Então, mesmo até para quem é mais jovem e está escutando isso, qual foi a orientação que você deu para o seu passado? Qual é a análise que você faz de você em relação ao seu passado? Que é um tempo que já foi, mas no qual você teve escolhas e você tomou atitudes. Então o eremita convida a agora, sozinho, isolado dos outros, você fazer essa busca interna para alcançar uma sabedoria intrapessoal que vai elevar sua consciência para você estar próximo para o passo seguinte na sua jornada. Então, toda essa reflexão em cima do seu passado, em cima dos seus medos de rejeição, do quanto você aguenta, suporta e gosta de ficar sozinho, porque há momentos em que a solidão ela é necessária. Num momento como esse, onde o eremita pede essa reflexão, a solidão se faz completamente necessária. É um momento de agir sozinho. É um momento de ter aberto dentro de si os canais para receber essa influência, vamos dizer aí, saturnina, né? Nós estamos no ano de Saturno, então é um ano mais rígido, mais lento, que dá a sensação de que demora para passar e que tudo é pesado e que as lições são muito duras. E o eremita, ele conversa com todas essas energias e influências. Ele é uma carta isolada, um pouquinho sim mais dura. Então aproveitar esse momento de buscar essa sabedoria interna, refletindo e analisando o seu passado, pode ser uma maneira de se beneficiar perante Saturno e mostrar para ele que você não é só uma bola de energia que age inconsequentemente distribuindo sua influência por aí. Você leva em consideração sim o peso das coisas. Você leva em consideração como seu passado te trouxe até esse momento presente. A jornada não foi solitária, você teve participação de muitas outras pessoas, mas o momento agora é um momento onde a solidão se faz presente e é ela, junto com a análise de tudo que foi feito até o momento presente, que vai render uma boa orientação para continuar seguindo esse caminho. Por fim, existem algumas interpretações do tarô que dizem que o eremita ele se relaciona também com o signo de Virgem. Essa relação a gente pode pensar que ela é possível se nós levarmos em consideração a capacidade virginiana de analisar os detalhes, de analisar os pormenores, de criar diversas linhas de raciocínio e de lembrar muito do passado também. Então, qual é a extensão dessa sua capacidade de colher os detalhes, colher as informações e conseguir preparar uma mudança dentro de você? Porque Virgem, apesar de ser um signo de terra, é um signo mutável em sua qualidade. Então, ele é um signo que, mesmo sendo terreno, ele propõe mudanças, ele propõe alterações. Mas é claro que uma alteração pautada na Terra é uma alteração que leva mais tempo. E aí, de novo, chegamos no elemento da paciência e do tempo, que é o elemento do eremita. Um detalhe também curioso dessa carta é que o eremita sempre carrega uma lanterna ou algum escopo de luz consigo. Essa luz é interna. Ela ilumina o ambiente circundante, mas ela foi tirada do próprio eremita. E é uma luz completamente alcançável, desde que você se permita fazer esse trabalho de análise do seu passado, de reflexão, buscar essa sabedoria interna para elevar a sua consciência e aumentar a sua paciência. Assim, esse é o convite do eremita. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Thank you. Isso é o Altecre. O Altecre. É. Altecre com Sleep, de 2000. E... 2000 e... Ai, agora que o negócio complica. Sim, 2000 e... Tá aqui, 2000 e... Né, aqui, 2094. 1994. É um pouquinho de IDM aí pra vocês. Antes teve... Muito bacana também, hein? Cosmic Baby, de 1994. 1995. 94 é o Tecre. 1995 com... Do álbum 14 Pieces, Funk Fiction No. 2. Sim, porque tem a Funk Fiction No. 1. Óbvio. Antes teve... Rick, Ricardo Marques com o Eremita no Sense, no Wave Cards. Agora tem a saideira. Ah, acabou. Saideira demais. Música que eu acho fantástica. De uma banda fantástica. Da Austrália, Tame Impala, Endor's Toy, pra fechar o Sense Wave. Daqui a pouquinho eu só volto pra me despedir. Até já. Nossa, essa música é demais. Endor's Toy, o som do Tame Impala aqui no Sense Wave. Pra finalizar o Sense Wave com chave de ouro, né? Sense Wave, edição de número 3. chega ao seu final. Lembrando que daqui a pouco você pode ouvir já a reprise em www.sensecast.org/ondemand. Senswave é uma produção minha, Max Tab, com a equipe da Sense, e a participação, a colaboração de Ricardo Marques. Beijos a todos. E agora vocês ficam com a Pri, a Priscila Armani, no podcast O Que Assistir. E depois eu volto ao vivo, já numa outra vibe, pra animar a começo da terça-feira, tá ok? Até daqui a pouquinho.